Você vê estrelas demais. Lembre que o sonho não volta atrás. Chega perto e diz: anjo, bem mais perto e diz: anjo. Se você sente o corpo colar, solte o seu medo bem devagar. Chega perto e diz: anjo, vem mais perto e diz: anjo. Se uma coisa louca sai do teu olhar, fique em silêncio, deixa o amor entrar. Tanta pressa de chegar, pra quê? Se eu sei o jeito e o lugar, eu sei, se eu sei o jeito e o lugar. Você vê estrelas demais. Lembre que o sonho não volta atrás. Chega perto e diz: meu anjo, bem mais perto e diz: oh, anjo, oh, anjo. Se você sente o corpo colar, solte o seu medo bem devagar. Chega perto e diz: anjo, vem, vem mais perto e diz: anjo. Se uma coisa louca sai do teu olhar, fica em silêncio, deixa o amor entrar. Que tanta pressa de chegar aqui, se eu sei o jeito e o lugar. Eu sei, se eu sei o jeito e o lugar.